um lugar pra acalmar, repensar na vida, pra mudar o clima. Um lugar é o que a gente precisa, mais verde, menos cinza, só vibe positiva. A gente perde tempo demais pensando em fazer e não faz, preocupado com amanhã que ainda nem aconteceu. Mas se ligue, joelho no chão e cabeça erguida, entrega na mão do cara lá de cima. E seja lá onde for, espalhe o bem por onde caminhar. Suba sem pisar em ninguém, agradeça por tudo que tem, mas nunca deixe de sonhar. E seja lá onde for, espalhe o bem por onde caminhar. Suba sem pisar em ninguém, agradeça por tudo que tem, mas nunca deixe de sonhar. Obrigado pela presença de vocês. Mete o pé, vai pra cima. O que é seu ninguém tira, só vai que ele guia. Vai, Choromelo! A gente perde tempo demais pensando em fazer e não faz, preocupado com amanhã que ainda nem aconteceu. Mas se liga, joelho no chão e cabeça erguida, entrega na mão do cara lá de cima. E seja lá onde for, espalhe o bem por onde caminha. Suba sem pisar em ninguém, agradeça por tudo que tem, mas nunca deixe de sonhar. E seja lá onde for, espalhe o bem por onde caminha. Suba sem pisar em ninguém, agradeça por tudo que tem, mas nunca deixe de sonhar. Mete o pé, vai pra cima. O que é seu ninguém tira, só vai que ele guia.